CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, dia 21 de março de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Já classificado à próxima fase do Paranaense, Foz do Iguaçu Futebol Clube enfrenta o Rio Branco na cidade de Paranaguá. Foz Cataratas Futebol Feminino derrota time de Santa Catarina na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Foz Cataratas Futsal estreia hoje na Série Ouro do Paranaense fora de casa contra a equipe da Copagril em Marechal. Time de Foz do Iguaçu larga na frente por uma vaga na semifinal da Superliga B de vôlei masculino. Jovem atleta da canoagem foi mordida por um filhote de jacaré durante treino no canal de Itaipu. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje falando do futebol amador. Foi aberto na noite de sábado no campo de grama sintética da Vila Senova, região norte de Foz do Iguaçu, o Campeonato Municipal de Futebol 7, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes com apoio da Federação Paranaense e também da Confederação Brasileira de Futebol 7. No total, 50 equipes participam da competição, cuja jornada de abertura teve dois jogos. O Xerife Futebol Clube derrotando o Vila Real por 2-1 e o Vila Miranda batendo o União Vila C por 3-0. No meio da semana, tivemos jogos na segunda, na quarta e na sexta, disputados nos campos sintéticos da Vila Senova e também da Vila Miranda. E os clubes do Campeonato de Futebol Amador Divisão Especial de Foz do Iguaçu já possuem as bolas oficiais do certame, que tem início no próximo dia 29 de março. Na noite de quinta-feira foram entregues aos times que pagaram a taxa de alvará 2015 as bolas da marca Alfa, que é a bola oficial do torneio. Cada equipe recebeu 4 bolas que poderão ser utilizadas para treinamentos e durante as partidas da temporada. A entrega foi realizada pela Liga Iguaçuense de Futebol e aconteceu no Centro da Juventude do Jardim Naipi. Ao todo, 31 equipes disputarão o torneio, que dará 2 vagas à primeira divisão do Amador de Foz do Iguaçu em 2016. Os times foram divididos em 3 grupos, A, B e C. O grupo A é o único que possui 11 times, os outros 2 contam com 10 integrantes. Os jogos acontecem sempre aos domingos pela manhã. 10:07, vamos falar agora de futebol feminino, jogando no estádio Pedro Basso em Foz do Iguaçu na tarde de quinta-feira. O Foz Cataratas venceu o Kinderman de Santa Catarina pelo placar de 1-0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Com o resultado conquistado com gol de Zizi de pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo, o time paranaense poderá jogar pelo empate na partida de volta, que acontece na próxima quarta-feira na cidade catarinense de Caçador, podendo inclusive perder por um gol de diferença caso marque algum na casa do adversário. No jogo de ida da outra semifinal da Copa do Brasil, a Ferroviária de São Paulo venceu o Vitória de Pernambuco pelo placar de 5-1. O duelo de volta será na cidade pernambucana de Santo Antão. E o Foz do Iguaçu Futebol Clube está em pauta agora aqui na Rádio que Toca Notícia. Antes de falarmos da partida deste domingo às 4 da tarde contra o Rio Branco em Paranaguá, vamos destacar a parceria firmada nesta sexta entre o Foz e a Arevef, Associação Recreativa e Esportiva de Futebol Veteranos de Foz do Iguaçu. Com a parceria, todos os atletas inscritos na Arevef passam a contar com valor diferenciado para aquisição de ingressos dos jogos do Foz no estádio do ABC, apenas R$ 10,00 o valor do ingresso. Os ingressos especiais devem ser adquiridos diretamente na sede da Arevef, que fica ali na Avenida Jules Rimet, número 2467. Lembrando que os ingressos antecipados para o próximo jogo em casa, no domingo que vem, dia 28, contra o Cascavel, custam R$ 23,00 arquibancada e R$ 33,00 cadeiras. Os locais de venda são a loja Camalito, Estádio do ABC, Estacionamentos Bismilá, Arguile Foz, Laus Bar, Fausto Bebidas, Trigo e Cia, Supermercado Gatini, Bar do Darcy, Bulbar e Cine Cataratas. No estádio do ABC, inclusive, a partir de segunda-feira, haverá um plantão de vendas das 10 da manhã às 8 horas da noite. Isso a partir de segunda-feira ali na bilheteria do estádio do ABC. E jogando em casa, na tarde do último domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense, o Foz do Iguaçu Futebol Clube venceu o Prudentópolis e carimbou com um grande susto nos instantes finais, é verdade, a classificação para a próxima fase do estadual. Com o triunfo por 1-0, gol marcado por Quirino aos 10 minutos do primeiro tempo, o Azulão da Fronteira foi a 16 pontos e abriu 8 de diferença em relação ao primeiro time fora da zona de classificação, que é o Atlético, que tem apenas 8 pontos ganhos na competição. A classificação antecipada, entretanto, não veio isenta de testes para cardíacos, já que nos instantes finais do jogo, a arbitragem apitou um pênalti a favor do Prudentópolis, Marcelinho cobrou mal e desperdiçou a oportunidade de igualar o jogo. Como restam apenas 2 rodadas para o término da primeira fase, mesmo que perca amanhã, domingo, contra o Rio Branco, fora de casa, e também contra o Cascavel, em casa, no domingo que vem, o time iguaçuense, que subiu para a 4ª colocação do torneio, está garantido entre os 8 que disputam as quartas de final do estadual. A classificação de momento do Campeonato Paranaense, antes da abertura da rodada deste fim de semana, é a seguinte: o Coritiba tem 22 pontos e lidera, o Jota Malucelli é o segundo com 20, o Operário terceiro com 17, o Foz do Iguaçu Futebol Clube o quarto com 16. Na sequência, aparecem Londrina com 15, Paraná e Maringá com 14 e Cascavel com 13. Esses os times que estariam classificados à fase seguinte do estadual. Atlético com 8, Rio Branco com 7, Nacional com 13 e Prudentópolis com 2 são os times que disputariam o torneio da morte. E sobre a sequência do Foz do Iguaçu Futebol Clube no campeonato e também os objetivos na temporada 2015, eu conversei nesta semana com o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Osman. Acompanhe. Se o campeonato tivesse terminado agora, nós já estaríamos na Copa do Brasil, porque os 4 primeiros do Paranaense vão para a Copa do Brasil e o Foz é o 4º colocado nesse momento. A Série D, infelizmente, nós ficaríamos de fora, porque na nossa frente está o Operário e o J. Malucelli, que não tem a vaga ainda. Então nós teríamos a outra opção, né? Seria a terceira. Mas estamos a 1 ponto só dessa vaga também. Mas é fantástico, Guilherme. É fantástico esse momento do Foz. Nos garantiu a colocação para o Paranaense na primeira divisão em 2016. Nos dá a possibilidade de, nesse momento, de disputar o octogonal, jogando o jogo da volta, o jogo importante da decisão em sua casa, no ABC. E praticamente, você fazendo um bom papel na próxima fase, você realmente abocanha a vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do Brasileiro. Então, as coisas estão acontecendo e estou muito feliz por esse momento do Foz. Agora, uma curiosidade até, o que é que acontece, na sua opinião, com o Foz quando ele joga contra os times grandes? Porque o Foz enfrentou dificuldades contra o Prudentópolis neste fim de semana, empatou com o Maringá antes, agora contra Paraná Clube, Atlético e Coritiba, o time deslanchou. O que é que acontece? É até um ânimo a mais, de repente, por estar enfrentando um desses grandes do trio de ferro aqui do Paraná? Ah, não tenha dúvida que você jogar contra um Coritiba, um Atlético, um Paraná Clube é diferente de jogar contra um Prudentópolis e um Nacional. O ânimo dos torcedores, as televisões, as rádios, os jornais, todo mundo acompanhando, a imprensa em cima, te dá um motivo a mais de você correr e buscar um resultado maior. Claro que isso não deveria ser o normal, mas é assim mesmo, sem meias palavras, é isso que acontece. Agora, eu discordo do seguinte, que o Prudentópolis, ele se reforçou muito para essa fase final do campeonato. Você pode ver que os últimos resultados deles não foi nenhum vexatório. Todas as partidas foram muito disputadas e tiveram 2 empates, inclusive. Eles estão se preparando para o torneio da morte e querem ficar na primeira divisão. O Maringá é o vice-campeão paranaense, tanto é que saiu do jogo do Foz, foi para Coritiba e bateu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, o Foz caiu de rendimento em casa, é diferente, porque, na verdade, nós temos um elenco treinado por uma comissão técnica de primeira divisão, de time forte, de time grande, que toda ela veio do Coritiba, ficaram 14 anos dentro do Coritiba. Então a forma de jogar do nosso time é uma forma parecida de jogar de times grandes. E aí você jogando de igual para igual no estádio deles, eles não esperam isso, esperam que o Foz jogue retraído, e o Foz joga marcando sua pressão e o tempo todo objetivando a vitória. Então as coisas estão acontecendo porque nós temos uma comissão técnica realmente de primeira divisão e de time grande. Resultados fantásticos mesmo do Foz do Iguaçu Futebol Clube após um começo difícil no campeonato, né? 2 jogos fora e 2 derrotas, também problemas aí com a montagem do elenco. Agora restam 2 partidas para terminar esta primeira fase, né? Contra o Rio Branco lá em Paranaguá e depois aqui em casa contra o Cascavel. Como é que o time estará preparado para essas 2 últimas partidas? Jogadores retornando do departamento médico, como é que está o panorama para essas 2 últimas rodadas? Os jogadores estão retornando, sim. O Alex Zagueiro, que veio do Sampaio Correia, e o Baiano já estão treinando com o grupo, o Baiano atacante. Nos próximos dias deverão estar liberados. Eu acredito que até o Alex já viaje para Paranaguá nesse jogo. o baiano talvez para o último jogo contra o Cascavel já esteja retornando para a atividade normal de um atleta. É, perdemos sim, perdemos o Safira para o resto do campeonato, infelizmente, e teremos também o retorno de mais alguém, do Thiago Henrique, que teve fratura no braço, também já retornará para esses próximos dois jogos, já deve estar à disposição do treinador. Mas é bom estar nesse momento, Guilherme, principalmente para você poder zerar os cartões vermelhos, os cartões amarelos da sua equipe. É, no caso, o jogo passado, nós já fizemos o do Wesley, o zagueiro, e do Léo, o meia, né? Para que a gente possa contar com eles na última partida. E também, nesse jogo contra o Prudentópolis, muito importante para poder zerar o resto dos jogadores, para a gente poder jogar a próxima fase mais tranquilo. Estou conversando aqui na CBN Foz com o Ari Fiosman, ele que é presidente do Foz Iguaçu Futebol Clube. E olha, as camisas do Foz estão à venda para os torcedores aqui na cidade, né? Isso mesmo. Nós temos camisa à venda no Mundo do Futebol e no Varejo Paulista, na loja do centro, e também no estádio do ABC nos dias dos jogos do Foz. Então esse jogo fantástico que nós tivemos nesse domingo, vendemos várias camisas dentro do estádio e nas duas lojas conveniadas aí, que estão trabalhando bastante, e cada semana reclamam que está faltando produto, e isso é muito gostoso de estar vivenciando isso, né, Guilherme? A gente sempre lutou muito numa segunda divisão, e agora numa primeira a gente vê o resultado dos nossos 11 anos de trabalho frente ao Foz do Iguaçu Futebol Clube. Ari Fiosman, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. É um prazer, e sigam acompanhando que a gente está lutando para deixar o iguaçuense bem orgulhoso do Foz do Iguaçu Futebol Clube. 10 horas e 15 minutos e repassando aí, portanto, os jogos deste fim de semana no Campeonato Paranaense, a 10ª rodada do estadual, além desta partida de amanhã às 4 horas da tarde entre Foz e a equipe do Rio Branco de Paranaguá, lá no litoral do estado. Teremos outros 5 jogos nesta rodada do Paranaense, começando hoje às 6:30 da tarde, duelo entre Coritiba e Cascavel no estádio Couto Pereira. Amanhã às 4 da tarde, Jota Malucelli e Londrina, Rio Branco e Foz, Prudentópolis e Maringá, Operário e Paraná Clube, e às 6:30, fechando a rodada, Atlético e Nacional, lembrando que se o Atlético não vencer as duas partidas que restam e o Cascavel, por acaso, fizer mais aí do que 2 pontos, ou basta um empate, na verdade, né? Dependendo aí da combinação, um empate do Cascavel já elimina o Atlético do Campeonato Paranaense. Já imaginou essa cena, o Furacão disputando o Torneio da Morte? Eu, como atleticano, não gosto nem um pouquinho de pensar nesta possibilidade. Hoje tem eleição na Federação Paranaense de Futebol, após vários embates, acabou ficando a situação de chapa única, a chapa de oposição foi impugnada, e o atual presidente da Federação Paranaense de Futebol deve ser reeleito. Vamos acompanhar aí essas informações ao longo do fim de semana aqui na CBN. E continuando a falar aqui nas ondas da rádio que toca notícia do panorama esportivo aqui na fronteira, antes de passarmos para as quadras, vamos falar de futebol americano. Jogando fora de casa na tarde de domingo, o Foz do Iguaçu Black Sharks conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense de Futebol Americano, partida que foi contra o Maringá Pirates no norte do estado e terminou com um placar de 32-12 a favor do time da fronteira. Com a vitória, o Foz do Iguaçu Black Sharks reabilitou-se após a derrota em casa para o Paraná HP no jogo de estreia na competição. O próximo jogo do Foz em casa será no fim de semana que vem, no domingo, contra a equipe do Coritiba Crocodiles, simplesmente a melhor equipe do Brasil. Enfim, jogo duríssimo aí para o time do Foz no fim de semana que vem no campo da Vila A, aqui na terra das Cataratas. Já no rugby, o time feminino de Foz do Iguaçu participou no último fim de semana em Curitiba da primeira das 5 etapas do Campeonato Paranaense de Rugby, envolvendo 6 equipes. O time da fronteira terminou na 5ª colocação com 12 pontos após 2 derrotas e 1 vitória. O Foz perdeu para o Curitiba Rugby Clube por 41-0, para o Toledo por 43-0, e em compensação venceu o Londrina por 15-5. A segunda etapa da competição acontece em Londrina no dia 9 de maio, a terceira será no dia 1º de agosto em Toledo, a quarta em Guarapuava no dia 14 de novembro e o encerramento em São José dos Pinhais no dia 28 de novembro. Passando agora para as quadras, após sediar o Mercosul Challenge de badminton, encerrado no último domingo com uma medalha de prata no feminino para o Brasil, Foz do Iguaçu vai receber no ginásio Costa Cavalcante a partir de terça-feira o Pan-Americano Júnior de handebol masculino, com a participação das seleções do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru, e Uruguai. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Handebol com apoio da Prefeitura Local e também da Secretaria de Esportes. A delegação do Brasil chegou ontem à Terra das Cataratas. A entrada para as partidas a partir de terça-feira é gratuita. No voleibol, jogando no ginásio Costa Cavalcante na noite de quarta-feira, com grande presença de público, aliás, o time de vôlei de Foz do Iguaçu venceu o Blumenau pelo placar de 3-7-1 no jogo de ida das quartas de final da Superliga B de vôlei masculino. A vitória foi conquistada com as parciais 25-22, 25-17, 19-25 e 25-23. Na primeira fase, o time de Blumenau havia vencido o representante da fronteira por 3-7-2. O jogo de volta está marcado para este sábado às 8 da noite no ginásio da Escola Barão do Rio Branco, em Blumenau. Em caso de vitória do time da casa, uma terceira partida será disputada amanhã, domingo, também em Santa Catarina. Sobre o duelo com o Blumenau, eu conversei com o técnico Marcos Vinícius Dias Antunes, o Marcão, que reforçou a importância deste confronto para a temporada e para a própria história do vôlei aqui em Foz. A primeira fase era uma fase para classificar o grupo, né? Na realidade, agora, né, dando em conta que agora mesmo vai começar o campeonato, que é a fase de mata-mata, as equipes que vencerem passam para uma semifinal. Então, a gente pegou um time, né, Blumenau, a gente jogou contra eles aqui em Foz, acabamos perdendo 3-2. É uma equipe com um potencial igual a nossa, praticamente. Mas a gente vem se preparando durante esses dias aí, para que a gente possa, para o Blumenau, buscar uma classificação. E seria um passo inédito para o voleibol de Foz, porque as equipes que passarem dessa fase, por exemplo, o time do Sábio e do SESI, eles não farão semifinal, porque eles já têm um time na divisão A. Então, de Foz e Blumenau, quem ganhar vai direto para uma final. E a gente está imbuído, né, o espírito dos atletas é buscar essas duas vitórias para que a gente possa chegar a uma final. Organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei, a Superliga B garante ao campeão vaga na competição principal em 2016. Na primeira fase, o Foz foi o sexto colocado. E chegou a hora. Após muita expectativa durante a pré-temporada, o Foz Cataratas Futsal, representante de Foz do Iguaçu na Série Ouro do Campeonato Paranaense, estreia hoje na competição fora de casa às 7 da noite contra a equipe da Copagril em Marechal Cândido Rondon. Além da forte equipe rondonense, o time da fronteira enfrentará desfalques. Os alas Xande Penha e Matheus Jorge foram dispensados no início da semana. O fixo Murilo e o goleiro Ari cumprem suspensão automática de uma partida. O pivô Douglas Jesus ficará 2 jogos fora. O fixo Neto pegou 3 jogos de suspensão. E o ala William Brandão está em fase final de recuperação de uma torção no joelho. O treinador Fabinho Gomes terá à sua disposição um elenco reduzido, por isso já anunciou aí que deve entrar com uma postura mais defensiva na partida. O presidente do clube, entretanto, Adélio Demeterco, está confiante, diz que apesar das dificuldades, os jogadores estão bastante motivados para este jogo. O Marechal, né, muita tradição já no futsal brasileiro, time que tem uma estrutura de primeira grandeza no país, no futsal, sempre tem feito bons campeonatos, mas nós vamos com bastante confiança, respeitando a equipe do Marechal, mas um trabalho bem feito com o treinador Fabinho Gomes, com o preparador Marlos Sokolovski e toda a comissão técnica. Eu vejo os meninos bastante motivados e preparados para essa estreia. A estreia do Foz Cataratas em casa será numa quarta-feira, no dia 1º de abril, no ginásio Costa Cavalcante, às 8h30 da noite, diante do Ampere Futsal. 10 horas e 23 minutos e no incidente ocorrido na quarta-feira, mas divulgado apenas ontem, um filhote de jacaré mordeu o braço de uma jovem atleta de canoagem em Foz do Iguaçu, situação que foi registrada ali no canal artificial existente na usina de Itaipu, onde treinam os aprendizes do projeto Meninos do Lago, projeto desenvolvido pela Confederação Brasileira de Canoagem em parceria com Itaipu. A menina de 9 anos foi mordida após contato com o animal e encaminhada com ferida leve para atendimento no pronto-socorro do Hospital Ministro Costa Cavalcante. A jovem atleta foi liberada após receber um curativo, mas ainda não há data para seu retorno às atividades de treinamento. Em nota, a Confederação informou que em mais de 10 anos de utilização do local, essa foi a primeira vez que algum tipo de acidente com o animal foi registrado. Vamos falar agora de automobilismo. O Automóvel Clube de Foz do Iguaçu elegeu no início do mês a mesa diretora para o novo mandato com chapa de consenso. Em entrevista ontem ao programa CBN Foz, o presidente Cássio Lobato falou sobre os trabalhos da associação. Nós tivemos aí a eleição, né, como prevê o estatuto, chapa única, eu fiquei na presidência, o Rui Chimin, o piloto Rui Chimin ficou como o vice-presidente, primeiro vice, e o Marcos Guerin, segundo vice. Temos todos os departamentos, né, de kart, de rally, de arrancadão, Jeep Club, cada um tem um representante, tem uma equipe que é formada para tocar nessas modalidades aqui na cidade e na região. E como é que você avalia até esse momento do automobilismo aqui na fronteira? Porque um dos assuntos principais que sempre falamos, né, com relação ao automobilismo em Foz do Iguaçu é a busca por um autódromo aqui na cidade. Como é que você avalia este momento 2015 para o automobilismo aqui na cidade de Foz? Bom, de forma positiva, né? Primeiro porque nós vamos ter agora no mês de abril o Campeonato Sul Brasileiro de Kart, né? Dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No cartódromo internacional ali no Flamengo. Já temos aí a presença de algumas pessoas já confirmando, né? É uma prova que tem uma boa visibilidade e pilotos de categoria de cadete até graduado, né? Então aproximadamente em torno de 80 pilotos, esperando aí, pois Foz é uma cidade turística, as pessoas acabam sempre vindo mais gente do que em outros lugares, né? Algo em torno de 300 pessoas hospitadas na cidade no período entre 15 e 18 de abril. E também já formatando um calendário aí para outras provas, né? Com o kart mesmo, aproveitando aí a reforma que foi feita no cartódromo, no asfalto e tudo mais. As provas locais aqui da cidade, estaduais, e até uma prova do Mercosul que pode envolver pilotos do Paraguai e da Argentina que são apaixonados pelo automobilismo. Né? Sobre o autódromo, eu também vejo de maneira positiva, porque a Percuta nos ajudado e pela primeira vez agora nós temos um estudo de viabilidade feito pela Arup, né? A Arup é uma empresa internacional, fez outros estudos também aqui na cidade. E a Itaipu acabou encaixando o estudo de viabilidade do complexo esportivo, que é o autódromo, o cartódromo e o motódromo, né? Juntamente com um hotel e algum parque de entretenimento. Então isso está sendo estudado ainda, mas a gente já avançou bastante comparando com o passado. E é uma bandeira bastante antiga, inclusive, dos automobilistas aqui da região de Foz do Iguaçu, né, de quem gosta do esporte motor, essa questão do autódromo. Mas muitas vezes é preciso até reforçar o porquê, né, de que tanto se insiste nesta questão do autódromo. É mais do que um equipamento esportivo, é também uma forma de atrair ganhos econômicos significativos aqui para a nossa cidade? Sem dúvida. O autódromo não é só o complexo, né, não é só um equipamento esportivo, né? Ele, aqui em Foz do Iguaçu, ele vai se tornar uma ferramenta turística. Né? E o exemplo típico é a prova agora de abril. Você faz uma prova de kart em Curitiba, para cada piloto levam duas ou três pessoas, acompanham, né? Para Foz do Iguaçu, nós já temos aí um número de aproximadamente 5 a 6 pessoas para cada piloto. Por quê? Porque vem o pai, vem a mãe, vem alguém mais da família junto, né? Acompanhar a prova, acompanhar o piloto, e já poderia que faz um turismo na cidade. Então, Foz do Iguaçu tem esse apelo, e a gente entende que esse complexo esportivo pode agregar nos períodos de baixa temporada, nos fins de semana, entre março e novembro, algo em torno de 300 mil turistas a mais na cidade. Né? Temos um exemplo também de Cascavel, com a cidade que não tem tudo que nós temos aqui na questão turística, muito menos aeroporto, infraestrutura um pouco menor, né, mais acanhada, e uma prova de Stock Car em Cascavel lá chega a ter em torno de 50 mil pessoas. E quando tem uma prova dessa, não há hotel na cidade. Então, realmente, aqui em Foz não é só um equipamento esportivo, e sim uma ferramenta turística que vai... que a gente está pensando nesse sentido também. Para este período, para essa nova diretoria, além desses assuntos que já conversamos aqui, né, com relação ao autódromo, enfim, a calendarização de provas aqui, há alguns objetivos específicos até quanto a promover desenvolvimento dessa atividade do automobilismo, trazer, fazer aí, facilitar o trabalho aí de surgimento de talentos aqui na nossa cidade? Sem dúvida. o kart é o berço, né, dos grandes pilotos, né? Todos os grandes pilotos começam pelo kart. Então, a gente agora com essa reformulação do kartódromo, eu tenho plena certeza de que nós temos aí novos pilotos surgindo e incentivando, né, novos jovens a participar, também incentivando assim na maneira de com um calendário bem proativo, né? Fazendo com que tenhamos mais e mais provas aqui em Foz do Iguaçu e esses pilotos possam também estar em contato com pilotos da região, né, do Mercosul, de outros estados, trocando experiências com preparadores de motores, chassi e outras equipes ali para ter experiência. Essas, portanto, as palavras de Cássio Lobato, presidente do Automóvel Clube aqui de Foz do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. Lembrando que hoje, né, dia 21 de março, se estivesse vivo, Ayrton Senna estaria completando 55 anos de idade, portanto fica essa homenagem a ele também aqui neste CBN Foz Esportes. Neste fim de semana você ouve na programação da Rede CBN mais uma rodada do Campeonato Paulista de Futebol com duelos no sábado e no domingo. Neste sábado a jornada começa às 3 da tarde com a bola rolando às 4 para Santos e Audax. No domingo a partir das 3, jornada para São Paulo e Marília e logo depois São Bernardo e Palmeiras. Transmissão do esporte na Rede CBN você acompanha no AM 1320 e também na internet no site cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Vem aí o repórter CBN, na sequência o CBN 50+.